soldados fardados disfarçados de heróis. Talvez sejam para os ricos, mas nunca serão para nós. Mero sistema que age em benefício próprio, inútil com ricos e implacável com pobres, prendendo gente inocente, atrapalhando as suas vidas. E eu sendo honesto, tendo a moral atingida, sem dever nada a nenhum desses filhos da... Se julgam donos da razão em uma criatura, talvez por falar isso eu vá parar numa prisão. E o argumento da lei, calúnia, difamação, nos estatutos da nossa constituição está o nosso direito de liberdade de expressão, por eles esquecidos, considerado banal. O povo não tem voz diante de um policial. Bando de racistas marginais, bando de racistas marginais, fardados. Bando de racistas marginais, bando de racistas marginais, fardados. Bando de racistas marginais, fardados. Bando de racistas marginais. Olha lá, as cabeças vão rolar, exatamente como o Roland vai fazer já há muitos anos. Um homicídio a ocultar tudo por baixo dos panos. Te param nas ruas com uma frase bem conhecida: mãos na cabeça, cara, documento, o que faz da vida? E sua explicação de nada vai adiantar. E se você discutir, é claro, vai apanhar. Olha os caras que são dono de um potencial, que são imunes, impunes, cometem erro banal. Mãe, escondem seus filhos, que dois tiros são alvo. Nesta terra de ninguém não há quem esteja salvo. Calibre pesado na mão dentro de um camburão, ela pode te parar e pode te prender. Cabeças vão rolar e nada podemos fazer. A RT está de volta, então pode ser. Aqui agora vamos ver mais um caso de sangue na tela da TV. Crime sem solução, uma questão de rotina. E os soldados engomados com a ordem cumprida, que deveriam ser do povo simples proteção, mas algum deles são carrascos, executam chacina. Racistas marginais, fardados. Bando de racistas marginais. Bando de racistas marginais, fardados. Bando de racistas marginais, fardados. Bando de racistas marginais. Eles não se importam se você é inocente, eles não querem saber. E querem ser os donos de toda razão. Mas se são homens da lei, como se explica então? Uma prisão mal feita como tantas outras. Um inocente na cadeia e um culpado à solta. Nos perseguem a todo tempo e não nos dão sossego, porque para a polícia o negro é sempre suspeito. Aonde estão nossos direitos constitucionais, que dizem que perante a lei somos todos iguais? O desrespeito a eles cresce a cada dia mais, tornando o negro vítima desses policiais. Bando de racistas, covardes, otários, dizem-nos da segurança, mas mostram ao contrário. Mesmo sendo inocente, te consideram culpado. Pois a lei é surda, segue mal interpretada. Se julgam homens da lei, podem crer. Será que são policiais ou marginais fardados?